Atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante Guga. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, que é temporada 2, episódio 14. Temos tempo bom agora, céu limpo, e eu gostaria de agradecê-los por privilegiar o GugaCast. Sabemos que a escolha do podcast é um privilégio do passageiro e obrigado por voar conosco. Mais tarde, eu volto com mais informações sobre o voo e sobre a nossa chegada ao destino. Pela atenção, obrigado. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje, mais uma vez, aqui com meu irmão, Rafael Mafra. E aí, Rafael? E aí, pessoal, tudo bem? Você não desenvolveu um bordão ainda pra você abrir a sua, tipo, alô criançada? Ou olazinho, olazão? Olazinho, olazão é excelente. Mas eu ainda não desenvolvi um bordão, eu tô em busca de bordão, aceito sugestões no Twitter. Hoje a gente vai falar sobre histórias do trânsito, é isso? Exatamente. Pessoas enfrentando diabruras em seus carros. Antes, a gente precisa fazer o jabá do Apoia-se. Você sabe que ouvir o GugaCast toda semana é uma ideia muito bacana, parabéns. Mas melhor ainda é você ouvir um mini GugaCast todo dia. E pra você fazer isso, basta você assinar. Você vai lá em apoia.se/GugaCast, paga 15 pratas por mês e você vem fazer parte do grupo secreto do GugaCast, aonde todo mundo é feliz. E aonde você tem um mini GugaCast todos os dias, é onde a gente se confraterniza, aonde a gente comenta, aonde a gente tem ideias, aonde você tem a possibilidade de participar do episódio. E eu já falei que tem um mini GugaCast, tem conteúdo exclusivo todos os dias. Já falei isso? Já falei, né? Eu acho que não. Beleza. Além disso, para os assinantes que pagam 10 reais, eles vão ganhar um obrigado mega especial que a gente vai fazer no final da temporada, certo? Eu tava pensando para esse episódio, a gente trazer um cara de smoking, sabe? E muito bem vestido de cartola e falar obrigado. Sei, já seria um grande obrigado. Ia ser especial. Ou quem contribui com 5 reais, quem assina com 5 reais, ganha um obrigado geral. Rafael, faz um obrigado aí pro banco de obrigados. Obrigado para você que contribui com 5 reais. Foi bem quase robótico. Então vai lá, apoia.se/GugaCast, torne-se um assinante, vem fazer parte da bolha você também. A gente vai criar uma nova sessão aqui, Rafael, no começo do programa, que é a nossa sessão de dicas. E hoje eu vou dar uma dica de podcast. Eu vou falar o podcast que eu mais gosto atualmente, depois do GugaCast, é claro. É o Debate de Bolso, dos meus amigos, Adriano Brandão e Danilo Silvestre. Eles têm um império de podcasts agora. Entendeu? Eles têm o PocoPixel, tem o Debate de Bolso. O Debate de Bolso, eles criaram um formato que eu achei, tipo, perfeito. Porque, na verdade, podcast, como a gente já falou, podcast é um canal do YouTube em áudio, né? Sim. E canal do YouTube, basicamente, são pessoas falando sobre muitas coisas. São falando a opinião delas sobre as coisas, certo? É. Eu certo. Adoro, não tô falando mal. Inclusive, adoro, inclusive, é o meu ganha-pão. Mas, eles criaram um modelo muito maneiro de fazer isso. Eles fazem um debate onde um cara traz um assunto sem o outro saber. E aí o outro cara tem que discorrer a opinião dele lá e em 20 minutos, não pode durar mais que isso. E é muito legal porque ao mesmo tempo em que eles trazem assuntos legais, é legal ficar ouvindo e você mesmo obtendo suas próprias ideias, ele é rápido. Eles conseguem se manter em 20 minutos debatendo um assunto, são sempre assuntos legais. Eles são pessoas muito inteligentes, né? Sim. O Danilo inclusive é um filósofo. O Danilo podia ser, sabe esses caras assim que é um filósofo, que tem uma coluna na Folha e um programa na Cultura? E sei, as pessoas sei, falam, esse cara é um gênio. O Danilo podia ser esse cara, se ele não fosse ele tão engraçado. É, então, mas é pra você. Mas ele poderia ser pra outras pessoas se ele não fosse tão engraçado. É, quem diria que ser engraçado é um defeito, né? Porque isso deveria torná-lo mais um guru, assim. Porque quando as pessoas vão perdendo a graça, elas vão ficando muito metidas. E quando o cara ri das coisas, é muito melhor. Então, o Danilo certamente tem um tratado filosófico sobre isso. E o Adriano, cara, ele é o maior conhecedor da América Latina de música clássica, o que é outro conhecimento impressionante. É, sim. E além disso, eles têm um pouco Pixel também, que a gente já falou aqui algumas vezes e tal. Mas é isso, essa é a minha dica de podcast, debatedebolso.com é o URL deles. Vai lá, ouve lá também nos dias que você não tem GugaCast pra ouvir. Porque você não é assinante, porque se você fosse assinante, você podia ouvir todo dia. Todo dia. Sacou a jogada que eu fiz agora? Caralho. Nossa, perfeito, parabéns. Pois é. Ah, peraí, Rafael, tem mais dois recados. Calma que a gente já vai pro jogo. Tem mais dois recados, tá? Primeiro, existe um boato de que SoundCloud vai acabar. Eu não sei se é verdade, tomara que não. Mas se você ouve pelo SoundCloud e, por acaso, chegar uma semana e não tiver um GugaCast novo pra você, procura outro aplicativo de podcast que a gente vai estar lá. Foi SoundCloud que, sei lá, parou de atualizar. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é que às vezes você pode usar um aplicativo terceiro, sei lá, um aplicativo qualquer aí que você achou na App Store, na Google Play, e esse aplicativo pode puxar o link dele lá do SoundCloud e a gente nem sabe. Então, se você usar um aplicativo e não tiver um GugaCast novo, procura lá no Spotify, procura no iTunes, procura em outros aplicativos que você vai achar, certo? Recado número 2. Daqui a umas duas semanas, a gente vai fazer um evento especialíssimo no grupo secreto do GugaCast, que é a Semana Ivan Lins. Uau! É a semana Ivan Lins?

Eu, 2 anos no sul com pouco conhecimento da estrada. A Bia Hoff, que já fez o percurso diversas vezes, mas sempre na condição de passageira interessada na festa e não no detalhe da pista. E o Miroslav Klose, que antes de sair da cidade já estava dormindo no banco de trás. Formávamos um grupo similar ao dos portugueses que iriam chegar à Índia mirando na América. Nem é tão longe. Ah, não. E o desvio certamente não foi tão grande. O veículo que eu dirigia, um Voyage do Sogrão, tinha acabado de passar por uma troca das escovas do alternador para ficar mais seguro para pegar a estrada. Okay. Melhor seria se não. Para quem não sabe, o alternador é o responsável pela geração de energia elétrica que é utilizado nos dispositivos do carro. Eu realmente não sabia que tinha escovas do alternador. Eu tô surpreso também. Logo que pegamos a estrada, ao final da tarde, nos encaminhávamos para o caminho instruído pelo meu sogro, que não é um cara muito objetivo ao dar instruções, o que me faz geralmente não lembrar muito o que foi dito após 3 minutos de instruções. Excelente. Uhum. O farol aceso não estava adiantando muito, mas deveria ser pela penumbra do entardecer. A impressão continuou mesmo ao cair da noite, tornando-se uma suspeita de que o problema fosse nos faróis. Até que o carro começou a falhar, e a lembrança do reparo efetuado me levou a concluir que em breve ficaríamos sem ignição por falta de bateria. O motor ia parar. Ah, eu acho que ele tá com um problema no alternador. Tá claramente com um problema no alternador e as coisas começaram a... Começaram a falhar. E como ele é engenheiro de miçangas, ele sabia que isso ia acontecer, mas não sabia evitar. Não sabia como. Para adiar isso, prosseguimos a viagem com o farol apagado, confiando na sorte e apostando que chegaríamos à SBC e lá resolveríamos na manhã seguinte. Bom, ele resolveu usar siglas, vamos na sigla. Enquanto havia muitos carros e iluminação da pista próxima à capital, estava tudo certo. Mas ao nos afastarmos da cidade, a única iluminação que conseguimos na noite nublada foi o ônibus que colou na minha traseira para iluminar o meu caminho. Até tentei dar passagem, mas o motorista estava mesmo sendo camarada. Ou seja, ele estava viajando à noite sem farol. É isso. É, isso. E aí o ônibus resolveu iluminar o caminho pra ele. É tipo um anjo, em forma de ônibus. Isso. Uma coisa interessante é que sem farol, não fica mais difícil de enxergar apenas a pista, mas também as placas que indicavam a saída para a cidade desejada. Logo, passamos direto. No mapa abaixo, fica meio óbvio que não usei o melhor caminho ligando os dois pontos. Fazendo um percurso de 109 km, ganharam um desvio de mais 69 km. Que beleza. Isso foi descoberto... É, ele aumentou em 80% o caminho dele, numa conta de engenharia da produção. É, eu ia falar isso. Você fez essa conta com miçanga, mas beleza. Foi. Isso foi descoberto ao parar num posto de gasolina, onde acharam bem estranho o caminho que estávamos fazendo. Seguindo o caminho indicado pelo frentista, pegamos uma estrada sinistra, sem iluminação, nem carro algum para iluminar o caminho. Por sorte, 1 minuto depois as nuvens se abriram e a lua cheia iluminou parte do percurso, inclusive ao passar na frente de um bailão risca-faca. Passamos direto. A lua iluminou o caminho, foi bem poético. A lua cheia iluminou o caminho. Depois do anjo que iluminou o caminho, agora a lua cheia tá iluminando o caminho dele. É verdade. Tá aí um alemão poético. Na verdade, não tão direto assim, já que 2 minutos depois passamos por uma viatura da PM que seguia no caminho contrário, e que logo após passar por nós, ligou a sirene e veio atrás do carro. Sob a mira de armas grandes e feias portadas por uns 5 agentes da lei, foi ouvindo o seguinte diálogo ainda narrado pelos bardos. Palavras ofensivas removidas devido ao horário. Desliga o carro, desliga o carro. Estou sem alternador e a bateria está baixa. Se eu desligar, vai ser preciso empurrar. Abre o porta-mala, então. Para abrir o porta-mala, tenho que desligar o carro e usar a chave. Se eu fizer isso, vai ter que empurrar por causa do alternador. Putz. Tá indo pra onde? O cara tendo essa discussão. Com a polícia. E a polícia falando assim, polícia armada. A polícia negociando, né? Putz, tá, você arrasou. Abre o porta-mala, então. Já que você não pode desligar o carro, eu aceito. Aí a polícia pergunta, putz, tá indo pra onde? Pra São Bento do Sul. Esse não é o caminho de pra São Bento. Erramos o caminho porque o farol estava apagado e não vimos a placa. Nessa hora, o senhor doutor seu guarda, já um tanto descrente do nível da improbabilidade, olha dentro do carro e acha esse grupo de teuto polaco luso-brasileiros que não tinha cara de assassinos do bailão e manda: vão embora, mataram um no bar lá atrás e achamos que fosse o carro de vocês porque estava apagado. Torce pra não cruzar com uma polícia rodoviária. A polícia brasileira, cara. Genial, né? Continuamos nosso percurso, feliz e contente, só que não, com o carro falhando cada vez mais, já que a bateria já estava só o pó. Chegamos na cidade, demos sorte por entrar pelo lado alto, já que nesse momento já havia desligado o motor para poupar qualquer vestígio inexistente de energia. Como assim? Estávamos desligado o motor? Pela gravidade. Ah, ele desligava o motor e fazia o carro pegar no tranco na ladeira, entendeu? Entendi. Que bizarro, cara. Que ideia bizarra. Estávamos movidos pela gravidade. O horário avançado e a cidade vazia ajudou a não termos que usar o freio ao subir e descer umas 3 ruas. Enquanto brincávamos de montanha-russa, ainda demos mais sorte de achar na primeira tentativa a casa do amigo onde nos hospedaríamos. Ah, não foi tão ruim. É, ele teve muita sorte mesmo. Para acabar a sequência de sorte, sem saber para onde ir e com a bateria ainda arriada, resolvi arriscar mais uma vez e terminar de descer a cidade na base de energia potencial gravitacional, também conhecida como ladeira. Olha aí o engenheiro. E no fundo do vale. Um super engenheiro. E no fundo do vale, entrei a toda num auto elétrico que, por providência darwiniana, estava no final do percurso. Entendi. Ele disse para coroar a sequência de sorte. Para coroar. Cereja do bolo. É. 3 dias depois, após um final de semana regado a muito chope e chucrute, com histórias de carregamento de bêbado e coleguinhas recusando a tomar banho ou tirar roupa de couro por 3 dias para não ter chance de trair a namorada, pude fazer o caminho de volta, dessa vez bem iluminado. É, foi uma boa história. Uma boa história, né? Boa história de roubada na estrada. Sim. Você leu o próximo aí? Próximo. Need for Speed Underground. Todos os e-mails vão ter título de videogame, é isso? Sim, você percebeu? Porra, muito bom. Tem instantes? Não tem instantes. Tem Satoru Nakajima? Não tem Satoru Nakajima. Porque tinha que ter a ver com a história também, e não apenas os que eu mais gosto. Ah, esse primeiro aí podia ter sido instantes. Podia. Ah, é, porque ele ficou subindo e descendo, né? Uhum. O ano era 2002, e conheci um dos meus amigos mais loucos e mais engraçados. O tipo de cara que te dá um empurrãozinho quando você precisa decidir entre responsabilidade e a zoeira. Eu tenho esse cara é o Azaghal. Ele, toda vez que eu falo qualquer bobagem, ele fala, vamos apostar? E aí eu entro na onda muito fácil, vamos apostar. Para ele, é sempre a zoeira e, se possível, com muita putaria. Pena que nessa história não rolou nada disso. Plot twist já no primeiro parágrafo. É, né? Na época, esse amigo possuía 2 coisas muito importantes para a história. A Carteira Nacional de Habilitação e acesso a um maravilhoso Monza 1990, que era de seu pai. Cara, Monza 1990, isso que era carro. Melhor carro. Putz. Uma noite, decidimos ir caçar belas moças no Centro de Tradições Nordestinas, antiga rádio atual, mais conhecido como CTN. Se ficássemos no zero, que é o que provavelmente iria acontecer, pelo menos daríamos boas risadas. Jovens, cheios de energia, com um carro clássico rumo à noite paulistana e som no último volume. Tudo certo para a diversão. No caminho para o lugar, percebemos que havia um carro emparelhado com o nosso. Janela a janela, estava nos acompanhando por um bom tempo. Era um Verona prata. Observem a classe dessa história, Monza, CTN e Verona. É ou não é uma versão brasileira de Velozes e Furiosos? É sim. É exatamente isso. Se tivesse um cadete, se tivesse um pointer, lembra o pointer? Lembro do pointer, mas o cadete era mais carro. É. Escortes R3. Escortes R3, o melhor carro de todos os tempos. Melhor carro, amarelo, né, conversível. É, o mais desejado. O carro estava lotado com 7 pessoas, sendo 2 homens na frente e homens e mulheres atrás, amontoados um no colo do outro. Todos rindo e conversando. Mas qual carro, Monza ou Verona? O motorista do carro, acho que era o Verona. O motorista do carro, ora olhava para a frente e sempre que possível, olhava para nós com um sorriso estranho no rosto. Estávamos lado a lado em uma velocidade considerável. Começamos a olhar em volta num misto de curiosidade e desafio. Afinal, se ele queria uma corrida, tínhamos certeza que nossa monzeira ia deixá-lo para trás. Ah, eu não sei, hein, cara. Verona. Parabéns pelo apelido Monzeira. Pro Monza. Se for um Monza 2.0 SLE contra um Verona GL 1.6, talvez. O que não contávamos era o passageiro do Verona colocar seu braço para fora segurando uma arma. Caramba! Caralho! Sim, o cara simplesmente sacou uma arma e apontou para cima. Pô, pelo menos foi para cima. Foi o suficiente pro meu amigo gritar... Caralho, é uma arma! E acelerar ao máximo. O motorista do Verona fez o mesmo e começou a nos perseguir. Estávamos passando por uma avenida mais ou menos movimentada, com alguns bares abertos. Meu amigo então disse, cara, eles não vão parar de vir atrás da gente. Vou parar e vamos descer correndo. Foi então que ele parou o carro, mas antes de abrirmos as portas e sair, o Verona nos alcançou e parou do nosso lado. Tudo aconteceu muito rápido, os passageiros do Verona rindo e o motorista dizendo, e agora, hein? E agora, hein? O passageiro segurando a arma pra fora. Meu Deus, cara, que situação merda. Que violência escrota, né? Nossa reação foi pedir calma e desculpas. Pelo quê? Eu não sei até hoje. Essa cena durou menos de 1 minuto. O Verona simplesmente arrancou e nos deixou lá no meio da avenida. Algumas pessoas que estavam nos bares próximos vieram até nós. contamos toda a história, esperamos o susto passar e decidimos ir para casa. No caminho, começamos a questionar o motivo deles terem feito isso. Hoje sei que eles queriam apenas se exibir para uma mulherada enquanto nos assustavam. Uma diversão bem besta, mas enfim. Estávamos quase chegando em nosso bairro, aliviados, quando do nada o Verona surge atrás de nós. Caramba! Caralho. Sim, meus amigos, parece filme de terror, parece Christine. Os caras surgiram do nada e começaram a nos perseguir novamente. Por sorte, estávamos passando em frente ao prédio de alguma empresa que tinha uma entrada de veículos com uma guarita e uma cancela. Meu amigo avistou os seguranças da guarita e imediatamente jogou o carro na entrada da empresa, freando bruscamente antes da cancela. Os guardas da guarita saíram e quando o motorista do Verona os avistou, passou direto. Conversamos com os seguranças do lugar, que foram extremamente gentis e pediram para esperarmos dentro do estacionamento da empresa. Conversaram pelo rádio com outros seguranças que faziam rondas de moto pelas proximidades se eles estavam vendo algum Verona prata. A resposta foi negativa. Mesmo assim, insistiram em chamar a polícia. Nós concordamos. Chegando à viatura, explicamos para os policiais o ocorrido. Eles chamaram uma segunda viatura para dar uma olhada pelas ruas próximas. Ficamos surpresos quando, pelo rádio, eles receberam a informação que acharam o Verona e todos os passageiros em um posto de gasolina próximo dali. Acharam duas armas com eles, ambas com numeração raspada. O policial pediu para que nós fôssemos até a delegacia para registrar um BO, mas preferimos ir para casa. E foi assim que terminamos a noite, sem nenhuma diversão, mas com uma história para contar. Mais uma vez, um abraço pra vocês e parabéns pelo trabalho. Eu acho que o podcast é sensacional. Caramba, cara. Que história, né? Verdadeiro Need for Speed Underground. Nem foi maneiro essa história, cara. Lê o próximo e-mail aí do nosso assinante, Rodrigo. Esse e-mail se chama Grand Theft Auto Vice City. Porque ele se passa em Vice City? É. Ok. Olá, Guga e Rafael. Me chamo Rodrigo e ele pede pra omitir o sobrenome. A gente sabe quem você é. Isso. Quando alguém ligar pra você e falar alô, era a polícia, foi a gente que falou. É, tenho 35 anos e moro no Rio de Janeiro. Sou designer de um grande canal esportivo que não é a Band. Me Putz. Desculpe, Rafael. Mas também era fã do Elias Júnior e de toda a trupe do Show do Esporte. Olha aí. Não me esqueço dos jogos do Napoli de Careca e Maradona, do Milan de Van Basten, Rijkaard e Gullit, e do Inter de Matheus, Bremer e Klinsmann, narrados pelo Silvio Luiz, ou das corridas da Indy na voz empolgada e completamente leiga no assunto do Luciano do Vale. Que tempo bom, né, cara? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Que domingos. E, é, que domingos. E mais importante, antes desses jogos, tinha um sorteio de tapetes de carro da De Pascoal. É engraçado que pra todo mundo, o domingo é assim, é o Silvio Santos e coisa assim, pra você e pra mim, por tabela. Não, cara, o domingo é o Luciano do Vale e Luciano o... Luciano do Vale, isso aí. Primeiro, eu queria agradecer pelo ótimo conteúdo disponibilizado por vocês. Cheguei aqui através do Nerdcast, em que o Guga fez jabá do programa. O fato de ter um episódio com a Zagal, membro do meu podcast preferido, me trouxe aqui para ouvir sua participação e nada mais. Confesso que o Guga, apesar de bem culto, engraçado e gente boa nas suas aparições, nunca foi um dos meus Nerdcaster favoritos. Que absurdo. Quem é você melhor pra Nerdcaster. Vir aqui falar uma coisa dessa? É, melhor Nerdcaster. Eu acho bom explicar que tem outro Guga lá. Esse cara que não é o seu Nerdcaster favorito não sou eu. É o Guga Ferrari. Isso. Talvez por aquela coisa de ter chegado depois e nós humanos sempre preferirmos nossa zona de conforto. Mas confesso que desde o primeiro minuto o GugaCast me conquistou. Aqui o Guga é uma espécie de super saiyajin dele mesmo, com todas suas qualidades mais exacerbadas, não só pela companhia do Rafael, mas pela liberdade de ser a cara tapa à frente do podcast. Gustavo, posso te dar um tapa? Um peixe? Vocês fazem essa mídia já tão intimista ser ainda mais pessoal, divertida e acolhedora. Por ser um músico semi-aposentado, o metaleiro das escolas brasileiras e estar na área de comunicação, as histórias do GugaCast são sempre muito familiares a mim. Por isso, hoje o GugaCast divide o título de preferido com o podcast do Alex André e do Senhor da Oceania. Que ótimo parágrafo falando bem da gente mesmo, que a gente escolheu pra colocar aqui. Muito bom. Sim. Pelo menos se você escolheu, não fui eu. É. Mas minha história não tem muito a ver com nenhum desses temas. O prólogo se passa em 2012, quando quase aos 30 anos terminei um relacionamento de 10 anos de duração. Claro que nesse momento, até por ter passado boa parte da juventude em um namoro, eu quis aproveitar ao máximo a solteirice. E virei uma espécie de Carl Allen, personagem de Jim Carrey, Sim Senhor, da Pegação. Que referência, hein? Que referência. Só ele sabe o nome do personagem. Nem o Jim Carrey sabe. Se rolasse atração, os empecilhos de horário e localização não me impediriam de me aventurar por aí. Só não ia em baladinhas top da galera camisa polo, porque isso nunca foi minha praia. Nesse contexto, durante o primeiro semestre de 2014, ainda solteiro e bem disposto a aventuras, fui adicionado por uma menina no Facebook. Podem inventar o nome a ela, chamarei de M para que vocês a identifiquem ao longo da história. Eu vou chamar ela de Cléo Brandão. Chamarei de Cléo Brandão para que vocês a identifiquem ao longo da história. Que era uns 10 anos mais nova que eu e parecia curtir a página de umas bandas que tive. Conversamos um tempo, tínhamos gostos parecidos e ela parecia bem bonitinha pelas fotos. Um dia marcamos de sair. Ela morava em São Gonçalo, município periférico a Niterói. Nada que uma hora de carro não resolvesse. Para quem não conhece, São Gonçalo é notório por ser um local meio perigoso. Nosso primeiro encontro foi em um shopping da região. Acabou rolando de ficarmos, foi tudo muito legal. Ela era realmente muito bonita, o que não torna isso o plot twist desse caos. No final do dia, a deixei em casa. Ela morava em uma comunidade. Me guiou até sua casa e me ensinou a voltar de lá. Na volta, o Waze não pegava muito bem. Passei alguma dificuldade, mas saí de lá sem maiores problemas. No entanto, percebi um certo movimento hostil de motoqueiros. Nada que tivesse me incomodado fortemente. Só aquele pequeno incômodo de quem mora em centros urbanos violentos. Fico imaginando o que é o movimento hostil de motoqueiros. Motoqueiros andando em volta do carro dele, segurando um bastão de beisebol. No Globo da Morte. E um nunchaku. Os motoqueiros usando jaqueta de couro com espetos. Ou então fazendo uma pirâmide. Não tem aquelas paradas assim dos anos 80, cara? A polícia que fazia uma pirâmide na moto. Aí vem uma pirâmide de moto chegando. Você, nossa, que movimento hostil. Mas isso não me incomoda fortemente. Voltamos a nos encontrar mais uma vez. Acabou a história? Eu achei que os motoqueiros iam fazer alguma coisa, não rolou nada. Não, por enquanto não. Tá, deixa eu resumir a história. A menina mora num lugar perigoso, ele foi lá, ficou com um pouco de medo, mas não aconteceu nada. É isso. Isso. Voltamos a nos encontrar mais uma vez, repetindo o combinado dela me encontrar no centro e eu deixá-la em casa. Era uma menina muito maneira, bem atraente, e eu estava curtindo aquele momento, sem grandes pretensões, apenas deixando a vida seguir seu curso. No final de semana posterior ao segundo encontro, sugeri de nos vermos no domingo. A Cléo Brandão costumava acordar bem tarde, e nesse dia... Aos domingos ela acordava cedinho. Nesse dia, ainda teria um churrasco da família, mas que poderia sim, lá pelas 19, depois do show do esporte. É, por isso. Só não conseguiria manter o modus operandi dos dois encontros anteriores. Sendo assim, não poderia ir ao meu encontro. Se eu quisesse mesmo vê-la nesse dia, teria que buscá-la em casa. Topei. Afinal, já havia ido até a casa dela em duas ocasiões. E o máximo que ele viu foi uma pirâmide de motoqueiros, né? É. Mas fora o nunchaku na mão do cara, tudo bem. Ela me disse que eu deveria colocar o Waze até uma fábrica que não me lembro o nome. E que só lá deveria colocar o endereço dela. Que aí eu subiria pelo lado tranquilo da comunidade. Fiz o que ela sugeriu. E comunidade é um eufemismo carioca pra favela. Sim, uma favela em São Gonçalo. É. Ok. Fiz o que ela sugeriu, e quando estava perto da tal fábrica, sem conseguir de fato chegar até a frente da mesma, decidi me dar por satisfeito e colocar o endereço do destino final. Foi aí que esse filme em que eu estava, que no máximo seria um romance adolescente tardio, revelou-se uma aventura com toques de suspense policial. Putz. Ao subir até a rua da Cléo Brandão, sem que nenhum problema acontecesse, notei que estava tudo bem diferente do que eu me lembrava. Fui até um extremo e a rua terminava em uma bifurcação, em que seguindo reto tinha um estreitamento. E na diagonal, uma rua mais ou menos parecida com a que eu estava. Julguei não ser ali. Manobrei e fui até o outro extremo. O outro lado da rua acabava em uma perpendicular. E tinha um aviário já fechado, apenas com gaiolas vazias. Que sinistro, né? Caramba, é. Gaiolas vazias. Uhum. Liguei pra ela e relatei minha dificuldade em encontrar a casa. Falei do aviário e ela disse que morava na direção oposta. Voltei à bifurcação e a lógica me disse que a rua continuaria seguindo reto, ou seja, pelo estreitamento. Alguns metros depois, a rua subia ligeiramente. No topo desse aclive, havia um bar, com muitos caras olhando pra mim. Logo após, já meio preocupado, começo a descer e vejo um sofá e uma banheira de fibra fechando a rua. Putz. Nesse momento, tive certeza. Estava no lugar errado e é um lugar que eu não deveria estar. Sabe aquele momento no videogame que tudo fica mais lento e a visão faz um vinhete? Eu não sei nem o que é vinhete. Eu muito menos. Sei. Isso é coisa de designer. Ah, entendi. Então, eu estava exatamente assim. Minha visão periférica era negra e embaçada. Engatei a ré. E quando olhei para o lado, tinha um cara com uma arma apontada para minha cara. Meu Deus, cara. Essa é a terceira história que alguém aponta uma arma para alguém. É, parece que isso é normal. É. Ele voltará, portanto, pode ser nomeado. Chamarei de A para vocês identificarem ao longo da história. Ele vai ser o... Adson Coutinho. Não, Adson... Caraca, você achou um repórter da Band com a letra A. Parabéns. Adson Coutinho. Ele gritou, desce do carro, alto o suficiente para sobrepor a música, que eu já tinha baixado quando a confusão mental se iniciara, e o vidro fechado. Eu levantei as mãos com a cara assustado, pensando, que merda. Estou sendo assaltado e vou perder meu carro. Novamente, o Adson Coutinho disse: desce do carro. Dessa vez apontando a arma para o chão e meio para o lado e disparando. Meu Deus. Ao ver o clarão na ponta da arma, abri a porta imediatamente e saí. O carro, automático, começou a descer. Eu gritei que precisava voltar e travar o carro, e assim o fiz rapidamente. Voltei a sair e ainda tentei catar meu celular, que estava ligado ao carregador. Atitude que depois percebi ser bem burra. Pois o Adson Coutinho poderia achar que eu estava indo ao alcance de uma arma. Mas, nas minhas ideias enturvadas por aquele momento... A palavra enturvadas existe, será? Não sei. Acho que turvas, hein? É. Por aquele momento, seria bom perder somente o carro e não meu celular junto. Enfim, por sorte ele não viu. Mas também não consegui desconectar o celular do cabo, ao que escapou da minha mão voltando a cair no console do carro. Um segundo homem... Esse também precisa de nome para a clareza da história. Chamarei de B para vocês poderem diferenciar. Qual vai ser o nome do B? Luciano Júnior. Luciano Júnior. Me pegou pelo cabelo, pois tem cabelo longo, e começou a me levar em direção a uma casa. Rapidamente pensei: putz, não estou sendo roubado, estou sendo sequestrado. O cara gritava coisas que no momento ainda estavam meio embaralhadas com meus pensamentos. Aos poucos fui entendendo, ele dizia coisas como: o que você está fazendo aqui? Aqui é a área do comando, rapá. Comando Vermelho, facção criminosa mais famosa do Rio de Janeiro. Tá maluco? Você vai morrer. Eu tentei argumentar que eu tinha errado o caminho, que eu estava lá para buscar a Cléo Brandão, que morava na rua tal, número tal, e apresentava o esporte total. Ele me encostou de cara para um muro e disse: olha para a parede. Nesse momento, eu tive certeza absoluta que não estava sendo roubado, tampouco sequestrado. Eu ia morrer. Nossa, cara, que história baixa astral. Eu tô tranquilo porque ele tá escrevendo esse e-mail, né? É. De verdade, eu estava assustado, mas o que eu mais pensava era: que merda, eu vou morrer de bobeira por errar o caminho. E pior, minha família nem vai saber o que aconteceu. Eu juro pra vocês que em momento algum bateu o desespero, estava quase resignado. O sinal mais claro de desconforto era um tremor nas pernas, típico de quando você sabe que vai sofrer um acidente. Eu tentei olhar pra trás pra ver onde estava apontada a arma e saber aonde tomaria um tiro. Torci pra ser direto na cabeça se fosse pra morrer, e tinha medo que fosse na coluna. Meus músculos das costas e pescoço estavam completamente contraídos, como se aquilo pudesse parar um tiro. O traficante Luciano Júnior... Caramba! Sim. O traficante Luciano Júnior, sim, já dava para identificá-lo como membro do movimento àquela altura, gritou: olha para a parede novamente, antes que eu pudesse ver a arma. Eu repeti o mantra: eu vim buscar a Cléo Brandão, que morou na rua tal, número tal, e apresenta esporte total. Me perdi, eu só quero ir embora. O falatório ao meu redor, já com muitas vozes, me fez perceber que a maior preocupação deles era achar uma arma em mim ou no meu carro. Ele perguntava: cadê a arma? Nesse momento, eu vi que eles pensavam que eu pudesse ser um policial. Na certa, se fosse, seria um bem burro, que viu muitos filmes do Charles Bronson e achava que pudesse repetir a maior falácia dos filmes de brucutu dos anos 80, a do herói solitário. Além disso, que policial teria cabelo grande e barba de lenhador? Até existe um policial civil assim, famoso no Rio, mas de certo está longe de ser um padrão da corporação. Que bom que ele sabe os policiais que existem no Rio. É, o cara é famoso, ele é o único. É. Como não sou nenhum policial, justiceiro, maluco e sequer postava uma arma, encontrei ali minha chance de conquistar meu bilhete de saída dali e minha chance de não virar uma estatística ou uma foto de desaparecido. Comecei a repetir o mantra e acrescentei: não sou policial e não tenho nenhuma arma. Falei como se fosse o OM e aquilo fosse me levar ao Nirvana. Nesse momento, o Luciano Júnior já havia achado minha carteira e perguntou: o que é isso? Argumentei que precisaria virar para ver o que era. Ele assentiu. Quando virei, ele deu uns dois passos para trás e parecia tão desconfortável quanto eu, ou talvez até mais assustadiço. Vi que ele estava com o meu crachá nas mãos. Por ser de uma operadora de canais, fiquei preocupado do Luciano Júnior pensar que eu fosse um jornalista em busca de uma matéria de denúncia. Disse que era do meu trabalho e ele aparentemente acalmou. Notei que uns 5 a 7 homens vasculhavam meu carro, que já se encontrava totalmente aberto. Portas, mala, porta-luvas. Os homens, ao reparar que eu estava olhando, ficavam perguntando onde estava a arma. Se achasse a arma, eu ia me ferrar. E eu só respondia que não tinha arma. Enquanto eu argumentava com o Luciano Júnior, claramente o líder do bando. Quem diria, hein? Que o Luciano Júnior seria o líder do bando. É. E não o Adson Coutinho. E não o Luciano do Vale. É. Consegui iniciar uma explanação do que estava acontecendo de fato, que eu só havia errado o caminho e estava ali para sair com uma menina que morava na comunidade. Ele começou a me explicar que ali perto tinham outras facções, que a polícia estava indo lá direto e que eles estavam em guerra. Caramba, me pediu desculpas, ficou envergonhado por ter me dado um chute que eu jamais senti. O Luciano Júnior era um cara bem magro. Eu disse que tudo bem, só queria ir embora. Nesse momento, meu telefone toca dentro do carro. O Luciano Júnior me pergunta o que era. Vi que era um momento tenso, que podia pôr toda a conversa a perder. mas respondi que devia ser a Cléo Brandão. Que é pra gente Ele mandou atender. Ele mandou atender e realmente era ela para meu alívio. Expliquei que eu tinha me perdido, mas com toda a calma do mundo disse que já estava indo. Ela perguntou onde eu estava e estava chorando, pois havia ouvido o tiro e meio que sacou o que estava rolando. Eu não sabia explicar onde estava, mas afinal tinha me perdido. Mas o Adson Coutinho pediu o telefone para explicar. Ele disse: aqui é o Adson Coutinho, a gente está com seu namorado. Naquela altura podia ser até marido se eles dissessem. Ele se perdeu, deu um susto na gente. Ele deu um susto na gente. Abordamos ele, mas está tudo bem. Vem até o bar tal, porque acho que ele está meio nervoso e não sabe chegar aí. Nesse momento, o Luciano Júnior mandou os demais pararem de revistar um carro e um deles disse: é o procedimento, patrão. Acho que ele falou que é o procedimento patrão, tipo de padrão, entendeu? Isso, entendi. Eu só consegui responder: tá tranquilo, segue o procedimento. Já agradecido por saber que sobreviveria e de quebra ainda teria meu carro de volta. O Luciano Júnior me disse que ao entrar lá, eu deveria ter piscado o farol 3 vezes, que dali em diante eles já conheciam meu carro e que eu podia voltar lá quando quisesse. Eu só concordei e agradeci. Ele me devolveu a carteira e disse: confere aí, que tá tudo direitinho. Um bom ladrão. Um bom ladrão. Não, nem ladrão ele é, porque ele não roubou. Não roubou nada, Ele é o bom chefe do tráfico em guerra com a polícia. Respondi que não precisava, que confiava na palavra dele. Afinal, a última coisa que queria era mais problemas. Conversando com Adson Coutinho e Luciano Júnior, eles diziam pra eu relaxar, esquecer isso e sair com a namorada. Até que um carro chegasse com a Cléo Brandão e seu pai, o que era bizarro. Mas naquela altura, eu não estava nem aí para essa vergonha. Meu Deus. O bando mais uma vez pediu desculpa e se despediu enquanto eu entrava no carro. De certa forma, fiquei impressionado com o profissionalismo deles durante todo o procedimento. Profissionalismo. O carro do pai da Cléo Brandão me guiou até a porta da casa dela, que ficava na outra parte da bifurcação, a menos de 20 metros de distância do lugar em que quase pereci. A família dela parecia envergonhada e tentava me consolar. Falavam que agora estava tudo bem, que eu deveria ter feito isso e aquilo, me deram água com açúcar, todos muito solícitos. O que me fez ficar ok com aquela situação estranha de estar com toda a família da menina, que eu saía pela terceira vez. Pai, mãe, irmã, tios, primos, sei lá mais o quê. Lembrem-se, estava rolando um churrasco. Essa situação deve ter rolado por uns 5, 10 minutos. Em um determinado momento, o Luciano Júnior chegou na garupa de uma moto e se desculpou mais uma vez comigo e dessa vez com a família. Caramba! Pô, família, me desculpem. Vocês sabem que a gente não gosta de esculachar quem é daqui. Vocês quebram pra gente deixando a gente se esconder no terreno. Juro que ele disse isso, e como se a família tivesse a opção de não deixar. Ele saiu, a família deu uma reclamada dele, e eu só olhei pra Cléo Brandão e disse: eu preciso ir pra casa, não tenho nenhuma condição de sair com você hoje. Depois a gente combina outra coisa. A Cléo Brandão e seu pai me guiaram de carro até a rodovia e eu voltei pra casa. Fui jogar Assassin's Creed Black Flag, e naquele dia foi meio estranho concluir missões de assassinar. Caralho. Caramba. Nunca mais saí com a Cléo Brandão. Até queria, continuamos nos falando, mas fiquei meio traumatizado de ir pra lá. Também, né? Minhas aventuras posteriores foram bem mais leves, até começar a namorar em 2015. Um abraço e, apesar de não ser Trek, vida longa e próspera ao GugaCast. Cara, a gente vai ter que mudar o nome desse programa. Não é sobre aventuras no trânsito. É sobre aventuras com a polícia. Ou com o comando. Ou com as forças parapoliciais. Posso ler o próximo? Pode ler o próximo, por favor. Gostaria de compartilhar a minha história, mas antes de iniciar, acho importante contextualizar. Essa história é épica, mas somente se eu tiver sucesso em fazê-los voltar para um tempo mais simples. Para um tempo em que um pré-adolescente com seus hormônios a mil não podia simplesmente ligar o computador e ter acesso a todo tipo possível e inimaginável de pornografia. Eram tempos inocentes em que a nudez feminina ainda era um mistério, e em um mundo como esse a revista pornográfica era um tesouro. Estamos em 1993. Não havia internet, nem mesmo TV a cabo, pelo menos pra mim. Ayrton Senna estava vivo, a seleção ainda sonhava com o Tetra, e o presidente Itamar Franco ainda não havia sido fotografado com uma modelo sem calcinha no carnaval. Eram outros tempos. Rafael, o que mais aconteceu em 1993? Em 93, o presidente Itamar Franco incentivou a volta do Fusca e do cigarro sem filtro. Cigarro sem filtro? Sério? Sério. Em 93 teve também a votação pelo modelo político que o país devia seguir. Se o presidencialismo, o parlamentarismo ou a monarquia. Você votou nesse plebiscito? Eu não votei porque eu era muito criança ainda, mas minha mãe votou na monarquia. Sério mesmo? Eu não sabia disso. Ela se amarra. Foi nesse ano que Bill Clinton tomou posse como o 42º presidente dos Estados Unidos. Ah, muito bom. E também foi nesse ano que Carlos Melancia foi absolvido das acusações de corrupção, da qual foi alvo quando era governador de Macau, na Ásia. Carlos Melancia, muito bem. Lembra dele? Claro. É, também foi nesse ano que Slobodan Milošević venceu as eleições na Sérvia, o que parece que é algo corriqueiro, mas não foi bem ruim. É, não foi legal mesmo. Não foi legal, o que aconteceu depois foi bem ruim. E também ainda foi nesse ano que a moeda brasileira passou a ser cruzeiro real. Ah, mil cruzeiros demais. Valiam um cruzeiro real. Muito bom. E foi nesse ano que um presidente, Mário Soares, de Portugal, vetou a lei das propinas. Que é legal interessante. É legal que a Wikipedia em português fala coisas do Brasil e de Portugal. E de Macau. É de Macau, é verdade. Carlos Melancia. Eu achei boa a localização temporal dele. Foi boa, é. Sintam-se livres pra trocar os nomes, até porque não quero privar os ouvintes dessa diversão. Cara, a gente sempre se sente livre pra trocar os nomes. É verdade. A história se passa em um sítio na região serrana do Rio de Janeiro. Eu e meu amigo Carlos Melancia, em nossos 13 anos, íamos pra lá com certa frequência, acompanhando seus pais. Sempre esperava ansioso por esses fins de semana em que passávamos nos divertindo com, na falta de um termo melhor, coisas de sítio. Eu não entendi se coisa de sítio é coisa de sítio mesmo ou se é pornografia. Mas eu acho que isso vai ficar claro daqui a pouco. Em uma dessas viagens, pode ter um cabrita, né? A galinha. Em uma dessas viagens, galinha é foda. Em uma dessas viagens, um de seus tios também estava presente. Não me lembro de seu nome, mas como se cabrita não fosse, né? Não me lembro de seu nome, mas espero que possa me ajudar com isso. Claro, o nome dele era Itamar Franco. No meio da tarde, o tio Itamar Franco disse que trouxe uma pipa para brincarmos. Ou papagaio. Não quero excluir nenhum ouvinte de outras regiões. Ou de Macau, ou de Portugal. É, que sempre pode acontecer. Não sei mais se ficamos interessados em soltar pipa, pois nada me preparou para o que aconteceu a seguir. Estávamos acompanhando seu tio, Itamar Franco, é isso? É o mesmo tio? É. Isso. Estávamos acompanhando o tio Itamar Franco, quando ele abriu o porta-malas do carro para pegar a pipa. E nesse momento, uma luz dourada brilhou de dentro do porta-malas, enquanto anjos começaram a cantar, pois dentro dele havia uma revista Ele e Ela. Então eu acho que coisas de sítio eram coisas de sítio mesmo. É. E vão deixar e agora de ser agora nesse momento. As coisas de sítio que são outras coisas. As coisas de sítio no sentido bíblico, né? É. Por que havia uma revista pornográfica no porta-malas do carro do tio Itamar Franco? E a gente soube no carnaval do ano seguinte. Sim. Que série de eventos e decisões culminou nessa curiosa decisão de guardar uma ele e ela no porta-malas? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Talvez o Google, o Rafael, o convidado, tenha uma sugestão. Cara, Itamar, eu né? Eu acho que ele guardou no porta-malas. É. Eu acho que foi isso. É. Ele tinha uma revista, ele não podia deixar no banco da frente, porque as crianças iam entrar ali, e ele colocou no porta-malas, porque o carro é dele. É. Além do que, é lá que você guarda a bagagem. É. O tio dele ignorou o acontecido e apenas pegou a pipa e fechou o porta-malas. Mas lembro como se fosse hoje a troca de olhares que tive com o Carlos Melancia. Uma conversa silenciosa ocorreu em menos de um segundo em que dissemos: você viu isso? Eu vi. E então pensamos em uníssono. Temos que pegar essa revista. A tarde se passou, fizemos mais coisas de sítio, mas nada disso importava. Como duas hienas aguardando seu momento para se aproximar da carcaça, esperamos os adultos irem dormir. Ficamos nós dois na sala, vendo TV, e perfeitamente sincronizados, nos dirigimos até a nossa versão da Arca da Aliança, estacionada no gramado do sítio. Para nosso horror, o porta-malas estava trancado. Por que não estaria? Era 1993, não me julguem. Com a derrota estampada nos rostos, recuamos para a sala e nos reagrupamos. A programação da madrugada na TV de tubo, com péssimo sinal, parecia nos ridicularizar. Poderíamos estar na companhia dos deuses, mas falhamos. Dos deuses são os modelos dele e ela, que ele quer dizer. Sim. Cristina Prochaska. Não tinha os nomes assim. Quando tudo parecia perdido, o destino sorriu para esses dois jovens corajosos. Você viu coragem nesses dois jovens? Ainda não, né? Porque eles não fizeram nada, eles só foram ver se o porta-mala estava aberto e não estava. É. Notamos uma chave de carro em cima da mesa de jantar. Poderia ser a chave? Era. Estávamos de volta no jogo, mas então surgiu o medo pela perspectiva do carro ter alarme. Como iríamos explicar a situação para os adultos se o alarme tocasse? Chegamos em um terrível e cruel impasse. Vocês podem imaginar a patética cena, com dois pré-adolescentes arregalando os olhos no vidro do carro, tentando achar alguma luz vermelha piscando que indicaria que existe um alarme. Porque nessa época, crianças, os alarmes do carro ou eram uma fechadura que você tinha que entrar, enfiar uma chave nele e girar para o alarme não acionar, certo? Sim, a tranca carneiro. Ou era um botão escondido em algum lugar que ninguém sabia e você tinha que entrar, enfiar uma mão por baixo do painel e apertar esse botão. Sim. Ou No caso dos carros mais avançados, era um chaveiro no qual você tinha que raspar o seu chaveiro no para-brisa do carro para o alarme desligar. Exatamente. Ótima descrição dos tipos de alarme, Gustavo. Parabéns. Não era um botão na chave do carro. Isso é coisa dessa molecada juvenil. Isso. A decisão de finalmente abrir o porta-malas, apesar dos riscos, só pode ser explicada através de uma palavra: foda-se. Nenhum alarme tocou, mas me preocupei com a luz brilhante iluminando a noite e a música angelical dos céus, que poderia ser um problema. Missão cumprida, tínhamos a revista nas mãos. Hoje tenho 36 anos, mas eu e o Carlos Melancia ainda somos grandes amigos e de vez em quando um de nós diz pro outro: lembra da revista no porta-malas? E é o suficiente, naquele dia fomos heróis. Era 1993, não me julguem. Grande abraço. Que belíssimo e-mail do nosso amigo Mário Soares, não é mesmo? E que belo final. Que belo final. Pois é, a história nem é tão assim emocionante, mas ele foi escrito de um jeito tão legal. Rafael, exatamente. Quando foi o seu primeiro contato, cara, com a revista Ele e Ela? Foi antes ou depois de 1993? É, deve ter sido por aí mesmo. Deve ter sido por aí mesmo. Não me julguem. Eu acho que esse e-mail terminou com chave de ouro, esse episódio, que seria dedicado ao trânsito, mas foi dedicado à violência urbana. Adeus. Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.